ZYK 216, Rádio Cachoeira AM, 1090 kHz, 5 kW, a Escola do Rádio, emissora integrante do Sistema Guaíba Sat. 93230756. O WhatsApp da Rádio Cachoeira. Mais uma ferramenta de interatividade com a Escola do Rádio. Ouça agora o programa Gotas de Esperança. Uma mensagem para edificar sua vida. Apresentação, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Um programa da LPC Comunicações. Apoio, Igreja Presbiteriana do Brasil. O túmulo não é o nosso destino final. Caminhamos não para uma sepultura gelada e fria, coberta de pó, mas para o alvorecer da gloriosa ressurreição. Nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Nosso corpo de fraqueza será poderoso. Nosso corpo corruptível será incorruptível. Nosso corpo, surrado pela doença e alquebrado pelo peso dos anos, será glorioso. Nosso corpo, sujeito ao cansaço e à dor, será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Não precisamos ter medo da morte, pois não caminhamos para um futuro incerto. Caminhamos para a glória. Caminhamos para o céu de luz, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. O segredo para esta certeza é receber Jesus como seu Salvador pessoal. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Você acabou de ouvir o programa Gotas de Esperança, uma mensagem para edificar sua vida. A apresentação, Reverendo Hernandes Dias Lopes, um programa da LPC Comunicações. Apoio, Igreja Presbiteriana do Brasil. Saldanha Marinho 938, domingos e quartas, às 7:30 da noite. Telefone 372. Rádio Cachoeira, AM 1090. São João Gaúcho tem outro sabor, tchê. A gurizada vai recortando as bandeirolas enquanto a pipoca vai pulando na panela. A cozinha? Ha! A cozinha fica pequena para tanta gente. E a mesa ganha fartura com a canjica, a rapadura e o arroz doce. A gauchada se reúne com o toque da gaita e o calor da fogueira? Esse aquece até o coração. Alimentar a alegria é tribom! Fritz e Frida, alimente sua vida com qualidade. Rádio Cachoeira, a Escola do Rádio. A Roseira Marina informa a hora certa. 13 horas. Em ponto. Atenção, Cachoeira e região. A Rádio Cachoeira apresenta... Mensageiro Rural. Mensageiro Rural. As melhores músicas tocam aqui. Ela é amiga da minha irmã. Me manda uns troços cheios de coraçãozinho. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. E mais. E atenção, o saco de 50 quilos está cotado entre... Atenção, João, aonde estiver. Vamos lá para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul. Apresentação, Natalício Moraes. Toca daí, companheiro. Toca, toca, toca, toca, toca, toca. Passamos a apresentar A Hora do Aviso, aqui no Mensageiro Rural. Música. Pois é, e com esta música bonita do Teixeirinha, vai ficando as nossas despedidas. Querendo Deus, segunda-feira vamos nos encontrar aqui e no mesmo horário. Um bom final de semana, um abraço e até lá, até lá. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Perdendo a noção do tempo. A frase estampada na revista aberta sobre a mesa do escritório nos chamou a atenção. Compromisso não é chegar sempre no horário. Por vezes, quer dizer perder a noção do tempo. Tempo é algo que hoje em dia quase todos dizemos não ter. Não temos tempo para o papo mais longo quando o telefonema nos chega em horários que consideramos inapropriados. Alegamos não ter tempo para estudar, para ler, para pesquisar. Não temos tempo para o café com os amigos, o encontro no final de semana, a confraternização com o grupo de trabalho. Por vezes, em nome da falta de tempo, não cumprimos tarefas no prazo estipulado, criando embaraços para a instituição ou grupo que contava com o nosso desempenho. No entanto, de todos os compromissos e deveres de que nos furtamos por falta de tempo, o mais grave é a ausência familiar. Esse núcleo íntimo precisa de nossa presença. Nossa ausência continuada e em certos momentos especiais pode determinar a sua desestruturação e até o seu fracasso. É assim quando um dos cônjuges se envolve de forma excessiva no exercício da profissão ou elege para si mais tarefas do que as horas lhe permitem. Ser dinâmico, ativo, é saudável. Ambicionar crescimento profissional, lançar-se no voluntariado, também. No entanto, quando tudo isso nos exige horas em demasia longe dos amores, a questão se torna nevrálgica. Cônjuge que não recebe o alimento do carinho, da afeição, começa a alimentar carência. E por não considerar mais o lar como esse ninho aconchegante e acolhedor, esfria a relação, permitindo-se buscar alhures o que lhe falta. As crianças que requisitam atenção se tornam esquivas. Afinal, o pai ou a mãe não compareceu à escola no dia da sua apresentação teatral. Chegou atrasado à homenagem aos pais. Não foi ao recital assistir sua performance musical. Nesse compasso, as crianças e os adolescentes vão se esquivando, se recolhendo para dentro de si mesmos. De todos os compromissos humanos, os que têm a ver com afeição são os mais preciosos. Isso porque as lesões afetivas marcam profundamente as criaturas, influenciando no futuro seu próprio desempenho como ser humano. Assim, é bom aprendermos a administrar o nosso tempo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E no estabelecimento da nossa grade de compromissos, assinalar algumas horas para se permitir perder a noção do tempo. Perder a noção do tempo andando de bicicleta no parque com os filhos, jogando bola, indo ao cinema, passeando no shopping, comendo pipoca. Fazendo um longo passeio pela trilha ecológica, viajando de carro sem horário para chegar. Sem horário para chegar, porque poderá parar na beira da estrada para fotografar a paisagem, ou para admirar a carruagem do sol recolhendo-se, ou voo encantador das aves migratórias, ou simplesmente para tomar um sorvete sem pressa nenhuma. Perder a noção do tempo contando estrelas uma por uma com seu amor. Perder a noção do tempo para explodir de alegria, para gravar na intimidade da alma as cenas mais emocionantes. Perder a noção do tempo com os amores não tem preço. Pensemos nisso. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 1 de julho de 2016. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. ZYK 216. Rádio Cachoeira do Sul. A Escola do Rádio. De repente, você sente uma vontade danada de ouvir alguém. No rádio de pilha, da mesa da sala, magia que fala, caixa de segredos, sem truques e sem medos. Escola da vida do rádio, falando verdade. Rádio Escola, falando de tudo, inclusive da bola. É o ritmo novo na boca do povo, falando com classe a todas as classes. ZYK 216, Rádio Cachoeira do Sul, a Escola do Rádio.